mas agora virei puta. Pode me chamar de puta. Eu gritava e chorava que nem uma maluca. Aê, ela cansou de sofrer, cansou de chorar. Ela cansou de sofrer, cansou de chorar. Agora ela vai dar até cansar. Agora ela vai dar até cansar. Agora ela vai dar até cansar. Puta, puta, puta, puta. Não depende de homem pra porra nenhuma. Puta, puta, puta, puta. Não depende de homem pra porra nenhuma. Não depende de homem pra porra nenhuma. Ela lavava, ela passava, tu não deu valor, tu não deu valor. Agora que ela é puta, você quer falar de amor. Agora que ela é puta, você quer falar de amor. Agora que ela é puta, você quer falar de amor. Agora que eu sou puta, você quer falar de amor. Ô mulher, responde pra mim a minha pergunta. Responde aí a pergunta do DJ Guga. Você quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de quê? Pode me chamar de puta. Então tá. Puta, puta, puta, puta. Não depende de homem pra porra nenhuma. Puta, puta, puta, puta. Não depende de homem